Os DJs Caio e Cássio, Japonês, Léo Mix, Pantera Negra e o DJ destaque da cena eletrônica, Renato Sandres. Você apaixonou por mim assim, eu apronto, ela perto. Eu sou vagabundo, eu apronto, ela perdoa, eu vou pegando todo mundo nessa história. Olha aqui, a gente briga e se para, a gente separa e volta. Eu levo tapa na cara, eu que apanho, ela chora. Sempre Roma, DR, apanho Luiz. Falando da minha vida, gente, sem era nem ver. Mas eu não vivo sem você, e você não vive sem mim. Ela me conheceu, cachorro, e se apaixonou por mim assim. Mas eu não vivo sem você, e você não vive sem. Ela me conheceu, cachorro, se apaixonou por mim assim. Eu apronto, ela perdoa, eu vou pegando todo mundo. Nessa história, ela é a dama e eu sou. Mas eu apronto, ela perdoa, e nessa história, me diz eu. Edição Breves. Isso é home, mata pra tocar no paredão. Som automotivo não é crime. A MC Pedro, olha o sucesso. Assim, o home mata, tá de volta e que fique bem ciente. Os paredão tão comigo e que fique bem ciente. O home mata, tá de volta e que fique bem ciente. Os paredão tão comigo e que fique bem ciente. Uma coisa diferente certamente acontece. Uma coisa diferente certamente acontece. Quando eu solto meu grave, o paredão estremece. Quando eu solto meu grave, o paredão estremece. Quando eu solto meu grave, o paredão estremece. Quando eu solto meu grave, o paredão estremece. Acessórios, medical autógrafo, prime joias, grife, cima, assim. O home mata, tá de volta e que fique bem ciente. Os paredão tão comigo e que fique bem ciente. O home mata, tá de volta e que fique bem ciente. Os paredão tão comigo e que fique bem ciente. Uma coisa diferente certamente acontece. Uma coisa diferente certamente acontece. Quando eu solto meu grave, o paredão estremece. Quando eu solto meu grave, o paredão estremece. Quando eu solto meu grave, o paredão estremece. Quando eu solto meu grave, o paredão estremece. Assim, bora Patrick Moura, o aviso pra São Paulo que eu tô chegando. Bora Neto Oliveira, Clube Music, JG Sony, São Paulo. Paredão Magnata, que Bexiga Show, sentido de um céu. Bora Patrick, bora minha galera dos paredão, que o homem mata, tá de tá chegando, hein? Vem cá, vai, vem cá, eu sou, vem cá. Os DJs Caio e Cássio, Japonês, Léo Mix, Pantera Negra e o DJ destaque da cena eletrônica, Renato Sandres. É dia 4 de setembro, domingo, na Arena Marajó, MTN Brasil, edição Breves. Passar o vídeo dela no Instagram, fazendo amor, tudo uma van. Passar o vídeo dela no Instagram, fazendo amor, é tudo amor, tudo pura, tudo putz, tudo putz, tudo pura, tudo pura, tudo pura, é tudo pura, tudo pura, tudo pura, tudo putz, tudo pura, tudo pura, vai sacode, vai sacode, vai, vai, vai. Essa música é a cara do Maranhãozão, hein? Olha, mandaram no meu zap comentário da galera, todo mundo tá falando desse vídeo dela. Agora quer ser santa depois se aconteceu, dizendo pras amigas que foi seu ex, foi eu. Ela fazendo amor, ela fazendo amor.

joga pra cima e vem. São Breves, organização Adriano Teixeira, Caio Marques e Cássio Marques, Fireboy Eventos, WG Audio Service.